tínhamos dito que andávamos na onda do fado, assim foi, tivemos há pouco mais de 2 meses Mafalda Arnaud, tivemos há 1 semana o Hélder Moutinho, e agora chegou a vez de chegarmos a uma, vamos dizer assim, uma debutante do fado. Isto porquê? Porque este é o seu primeiro álbum, um álbum que traz aqui à colação excelentes temas, temas já bastante conhecidos do que respeito ao fado, falamos de compositores como o próprio Luís Vaz de Camões, como Alain Alman, portanto, neste momento, este nome já não vos é desconhecido, porque andamos há 1 semana a falar sobre ele, e Cristina Nóbrega está aqui na Boa Nova, ainda com o telefone, enfim, a distância é isso, obriga, para falar precisamente deste seu excelente novo álbum, o primeiro álbum. Antes de mais, boa tarde, bem-vinda aqui à Boa Nova. Boa tarde, obrigada. Isto de ser uma debutante no fado, no que diz respeito a discos, não é necessariamente dizer que é uma nova pessoa no fado, pelo menos há 1 ano já anda pelas casas do fado. Estas andanças do fado, não andanças, mas quer dizer, este meu gosto pelo fado já começou, tinha eu 20 anos, portanto, há pouco mais de dois anos, digamos assim, não é? Foi há 20 anos que me apaixonei pelo fado e que fiquei encantada, fiquei maravilhada com esta forma tão simples de dizer em português. Moram numa rua escura, a tristeza e a amargura. Angústia e a solidão. No mesmo quarto fechado, também lá mora o meu fado e mora o meu coração. E mora o meu coração. Tantos as três de braço dado, eu a tristeza e a amargura. À noite um fado chorado sai deste quarto fechado e enche esta rua tão escura. E enche esta rua tão escura. Ali a meu lado, não deixe entrar mais ninguém. Não deixe entrar mais ninguém. Nesta risonha morada, não há lugar para mais nada. Não cabe lá mais. Só lá cabe mais um fado que neste quarto fechado. O fado chora-se bem. O fado chora-se bem. Antes disso, pela música andou, ao que sei, ao que julgo saber, ainda andou pelo jazz e teve até uma banda com alguns amigos. Quer-nos falar um bocado dessas experiências antes do pré-fado, digamos assim? O pré-fado, isso foi há talvez pouco mais, uns 5 anos atrás, talvez. Portanto, eu sou funcionária numa empresa a tempo inteiro, trabalho numa grande empresa de telecomunicações, mas um amigo meu convidou-me para ser vocalista numa banda. Eu chamo banda de garagem, mas é uma banda de amigos que se encontravam ao domingo para fazer alguma música, para cantar e passar uma tarde de domingo simpática. Eu aceitei e acabo por começar a superar uma série de medos que tinha, uma série de a minha timidez de estar a cantar para as pessoas, não é? Próximo das pessoas. Era uma coisa que me intimidava muitíssimo. E ao longo destes últimos 5 anos também tenho, portanto, escrevo numa escola de jazz à hora do almoço, onde tenho aulas de canto e de bateria, uhum. portanto, para ocupar o tempo, não é? E no fundo estar próximo da música, que é uma coisa que eu adoro e preciso. E é nesse contexto do jazz que o meu querido amigo Aline Barros, que é uma pessoa que faz um trabalho excepcional em Portugal, de pôr pessoas das escolas de jazz e outras pessoas a rodar em bandas e a arranjar sítios onde as pessoas possam cantar. Pronto, e então o Aline adota-me, se assim posso dizer, como mais uma cantora, e eu faço 4 espetáculos de jazz, ou seja, somando estes ensaios na minha banda com estes 4 espetáculos de jazz, eu acabo por sentir que no início deste ano gostava de fazer alguma coisa mais a sério. Uhum. E no Faz, que é a canção da minha vida, é, digamos, a forma de expressão onde eu sinto que posso ir mais longe e que mais gosto de cantar. O jazz em si foi tão força circunstância, não é que seja a sua música de eleição. No entanto, o jazz tem a vantagem também, que é uma grande escola. É uma grande escola, é uma linguagem muito complicada. E para uma pessoa que não está permanentemente a estudar, é difícil improvisar. É difícil, é uma linguagem muito difícil. Depois, canta-se jazz em inglês. Ou seja, não me sinto à vontade a cantar em inglês como sinto em português. Uhum. Portanto, a minha forma de transmitir emoção no fado é seguramente mais profunda, mais intensa, mais emotiva. E aqui estou eu, agora, uhum. no início deste ano, a assumir perante mim mesma que tinha mesmo que de cantar, precisava de cantar, fazia parte da minha realização uhum. como pessoa. E depois que impacto tiveram, por exemplo, as casas de fado para esta sua seleção? Esta seleção dos temas que compõem este álbum já, uhum. já vem do início. Uhum. Portanto, eu quando descubro a discografia da Amália, eu fiquei maravilhada com a forma da Amália cantar. E são temas que, na altura, há 20 anos atrás, adorei e cantava muito. Quando surgiu este interesse de várias pessoas em que eu gravasse uma maquete para poderem divulgar a minha voz, estes temas surgiram naturalmente. Depois, há alguns temas que descobri mais recentemente nestas minhas incursões pelo fado, mas são temas que me apaixonam, as suas palavras que me encantam, fazem parte da poesia e das emoções humanas. De manhã, que medo que me achasses feia, acordei tremendo, deitada na areia. Nos bancos vazios, dentro do meu sempre comigo. Temos aqui um disco lançado em boa hora pela iPlay, que tem na guitarra Luz Ribeiro, à viola Jaime Martins, e curiosamente há pouco disse que se iniciou também com a bateria. A percussão não tem nada a ver com este fado, não é? Porque as coisas estão dispares, digamos assim. Mas dizendo já à partida que tem aqui excelentes performances de fado aqui, que seja a guitarra portuguesa, seja a viola. Olha, porque isto acho que tem mais a ver com o gosto de aprender e de descobrir coisas novas e de estar perto da música. Mas a vantagem que hoje o fado também, aliás, há dias falámos aqui com o Hélder Moutinho, dizíamos também que o fado já não é intocável. Isto no ponto de vista que já recebe influências, não é? E também transmite influências, felizmente, para outros tipos de música. Portanto, hoje em dia, por exemplo, ver, ouvir fado com percussão já não é um sacrilégio como poderia ser há uns anos atrás. Sim, eu penso que as coisas, desde que sejam bem trabalhadas, bem produzidas e feitas com amor, acho que podem resultar muito bem. Agora sim, quem é que apresentou estes músicos? Ou foi uma escolha sua? Ou também há aqui o dedo da editora ou da produção? Olha, na realidade, eu já conhecia, eu já conheço o Luís Ribeiro há muitos anos. Que, aliás, devido à produção aqui consigo, neste disco. É, porque o Luís Ribeiro era meu colega, portanto, era meu colega da minha empresa. E quando eu entrei na empresa, houve um encontro de pessoas de várias áreas culturais. E então o Luís ia tocar, porque ele acompanhava a Amália Rodrigues nessa altura, mas ia tocar, acompanhar um conjunto de pessoas que iam cantar nesse evento. E não sei como, alguém disse que eu cantava, ou gostava muito de cantar fado. Eu não sei exatamente como é que isto surge. E então o Luís Ribeiro acompanha-me em dois temas. Um deles o Barco Negro, o outro, sinceramente, já não me lembro qual era. Portanto, a nossa amizade vem daí, já há muitos anos. E quando surgiu esta ideia de gravar uma maquete para então servir de suporte da minha voz, para várias pessoas que estavam de me ouvir apresentarem, o Luís Ribeiro foi a escolha óbvia e natural, que era uma pessoa que eu conhecia no fado, e o Jaime Martins também já conhecia. O Luís Ribeiro teve, como disse muito bem, a oportunidade de tocar junto com a Amália. Temos aqui, por exemplo, disse há pouco, o excelente Barco Negro, aliás, é o tema que fez aqui o seu disco, um tema que tem a letra de David Mourão Ferreira e a música da Alain Omar. Por exemplo, o Luís disse-lhe alguma semelhança que possa ter encontrado aqui entre cantado por si e cantado por Amália? Não. Eu penso que a escolha destes temas, como disse, acaba por ser fatos que eu adoro. Suponho que eu era incapaz de cantar uma coisa que não gostasse. Incapaz. Depois surgem naturalmente, e depois já foram temas, acabam por ser os clássicos do fado, como existem os standards do jazz. A Ella Fitzgerald cantou os temas, o Frank Sinatra cantou os temas todos da Ella Fitzgerald, e toda a gente cantou da Billie Holiday, portanto, tudo aquilo acaba por ser um património artístico, que faz parte de uma determinada forma de expressão, neste caso o fado. E estes temas acabam por ser cantados por imensa gente, imensas pessoas, que acabam por dar depois a sua expressão, a sua forma de expressão. ter sempre alguma coisa diferente, alguma, pronto, alguma, algum cariz pessoal de quem interpreta e de quem toca. A Cristina surge no, junto a uma nova geração de músicos, como aliás há vários e bons cantores agora no fado, enfim, e dizia Mafalda Arnouco que o fado está, mas esteve sempre na moda, não é? No entanto, neste momento vive uma época de ouro. Temos tido aqui o lançamento de vários discos de fado este ano, o excelente álbum da Mafalda Arnouco, o excelente álbum agora de Joana Amendoeira também. O seu surge junto ao Natal. É um disco que acha que vai ter aceitação por quem? Ou não pensou ainda nem sequer nisso? Sabe que eu nunca pensei ter um CD editado. Quem decidiu, portanto, isto foi apresentado a esta editora, a iPlay, e o diretor-geral da altura, o José Serrão, decidiu editar este trabalho de imediato. Ele ouviu e disse, queremos editar a Cristina. E depois perguntou-me, eu não sei se a Cristina tem muita pressa. Eu disse ao José Serrão, eu se tivesse muita pressa, já tinha começado há 20 anos. Exato. Portanto, quando ele disse, então editamos em setembro, eu disse, é o que vocês quiserem, para mim é fantástico. E é extraordinário ter esta possibilidade de ter um CD editado. Portanto, não pensei nisso, nunca pensei sequer que me permitissem realizar este sonho, não é? No entanto, chega-nos primeiro. Em todo o caso, permita-me só dizer-lhe que quando eu tinha 20 anos, portanto, eu estava a estudar, e o fado não estava nada na moda. Portanto, a minha adolescência toda era uma coisa até muito fora de moda, que não se ouvia. Portanto, o fado está na moda talvez há 10 anos. Sim, exatamente. 10 anos, exatamente. Há 20 anos, quando eu descubro isto, esta coisa de cantar, que é o fado em português. Ninguém gostava, portanto eu dizia, se vocês não gostam de fado, eu não, acho que não tinha um amigo que gostasse de fado. Assim, aliás, poucos arriscavam dizer que gostavam, não é? Porque era piroso gostar de fado, não é? Mas eu penso que as pessoas nem sequer conheciam, sabe? Penso que também derivava de pouca divulgação. Agora, há mais rádios que estão a passar música portuguesa, rádios de fado, e isso também contribui para as pessoas criarem apetência por ouvir fado. Mas também não se deve também ao facto de que o fado rejuvenesceu. Rejuvenesceu nos autores, mulheres bonitas, como é o caso da Cristina também. Rejuvenesceu no sentido de que consegue chegar a um público mais jovem porque os próprios executantes também são jovens. Sim, eu concordo consigo. Eu acho que há há uma melhoria da qualidade daquilo que se canta, já cuidado em termos da apresentação da própria música em espetáculos. Acho que houve uma melhoria geral, sim, eu concordo. Ora bem, já andou. Também cria, abre, portanto, o universo, não é? Um mundo de emoções. Partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Partem tão tristes. Já andou por aí a mostrar este disco, não é? Portanto, a mostrar a sua voz. Já andou por Espanha. Os espanhóis descobriram recentemente, embora aqueles já os havia bem aficionados ao nosso fado, mas o público espanhol também aprendeu agora a gostar daquilo que é uma linguagem que é intrinsecamente portuguesa. É uma coisa extraordinária, que eu já tinha tido um primeiro contacto em Alfama, aqui em Lisboa, de espanhóis que ficam fascinados a ouvir as pessoas cantar fado. E eu suponho que eles não percebem exatamente o que a gente diz. Não sei, acho que há alguma dificuldade em perceber aquilo que se... Mas ficam extasiados com esta forma de interpretar. Acho que tem a ver com as emoções e com aquilo que se consegue passar nas palavras. E pude confirmar isso agora em Espanha, quando lá estive. E é uma realidade. Os espanhóis gostam muito de fado. Os espanhóis, e penso que o mundo inteiro, acho que está a descobrir esta linguagem, que é desta simplicidade extraordinária e tocante, por isso mesmo. Fado, em caso, na América do Norte, em França, no Olympia, não necessariamente só com português, podia pensar assim, enfim, é o público português, a diáspora, que vai ver estes espetáculos. Mas não, o Álvaro Moutinho, aliás, referia há poucos dias, que teve uma casa cheia nos Estados Unidos da América, e que depois foi a ver, tinha lá 12 portugueses. Portanto. É extraordinário. Capacidade que esta música tem de cativar as pessoas e de despassar estas emoções, e no fundo fazer com que elas fiquem absolutamente deslumbradas e muito atentas a ouvir. Nós temos vários embaixadores, não é? Temos embaixadores no futebol, agora temos o Cristiano Ronaldo, tivemos o Luís Figo, tivemos vários nomes para trás, tivemos o Eusébio, por aí adiante, temos o Vinho do Porto. Necessariamente, e isto é a minha opinião, o fado está ao nível de todas elas. Concorda? Eu acho que sim, tanto mais que a minha pátria é a língua portuguesa, não é? Portanto, eu acho que é um bem extraordinário, é um bem único. Portanto, só se canta fado em Portugal, não é? Não consegue pôr, por mais que as pessoas existem, japoneses que estão a cantar fado, uhum, e outras pessoas que estão a cantar fado, mas cantar fado é só os portugueses é que sabem interpretar esta linguagem. É muito específica. Pois tem que se falar português, quer dizer, falar português também com correção e falar é uma coisa que só os portugueses, não é? Sem acento. Aí está, a mais-valia de não ser reproduzida à máquina, portanto. Não é, não é. É único, é acústico, é simples. É esta beleza da simplicidade. Mora num beco da Alfama e chamo-lhe a madrugada, e chamo-lhe a madrugada. Mas ela de tão estouvada nem sabe como se chama, nem sabe como se chama. Mora numa água furtada que é a mais alta da Alfama, que o sol primeiro inflama quando acorda à madrugada, quando acorda à madrugada. Mora numa água furtada que é a mais alta da Alfama. Nem mesmo na Madragoa ninguém compete com ela, ninguém compete com ela. Que do alto da janela tão cedo beija Lisboa, tão cedo beija Lisboa. E a sua colcha amarela faz inveja à Madragoa. Madragoa não perdoa que madruguem mais do que ela, que madruguem mais do que ela. E a sua colcha amarela faz inveja à Madragoa. Mora num beco da Alfama e chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. São mastros de luz dourada os ferros da sua cama, os ferros da sua cama. E a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa é como a estátua de proa que anuncia a caravela, que anuncia a caravela. E a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa. A sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa. Porquê que o fado andou tão na moda baixo? Acha que, como aliás aqui há alguns tempos dizíamos, que foi o facto, por exemplo, no caso da Marisa, de ter sido a BBC a entregar-lhe um prémio que nos fez descobrir? Eu penso que contribuiu muito. O facto da BBC ter dado esse prémio à Marisa fez com que o fado tivesse mais atenção. As luzes começaram a incidir. Mas afinal, porque é que isto vale a pena? Porque é que se entrega um prémio destes a esta forma de cantar? E não há dúvida que a Marisa coloca o fado no mundo, nesta fase recente. Uhum. É ela que abre estas portas para as pessoas começarem a incidir a sua atenção nesta música. Dizíamos também aqui, há pouco tempo, que, por exemplo, quando Bill Clinton veio cá, era na altura o nosso Presidente da República, Jorge Sampaio, ele, como espetáculo que ofereceu Bill Clinton, foi na altura Mafalda Venou, é um espetáculo dela. Também foi preciso que o nosso poder político, dito assim, sem nenhuma conotação negativa, o nosso poder de gestão do património português, mostrasse aqui está o que mais genuíno temos para lhe poder oferecer. Uhum. Pois, é extraordinário e acaba por, ao longo do tempo, isso fazer com que esta música ressurja. E está, de facto, numa fase extraordinária. Está na moda, se quiser. O mal me quer, pequenino, disse um dia a linda rosa, por te fazer. Não sejas tão orgulhosa, papoilas que o vento agita. Não me canso de vos ver, papoilas que o vento agita. Não me canso de vos ver. Há lá coisa mais bonita que ser simples sem saber. Há lá coisa mais bonita que ser simples sem saber. Por ti amar, perdi a Deus. Por teu amor me perdi. Por ti amar, perdi a Deus. Por teu amor me perdi. Agora vejo-me só, sem Deus, sem amor, sem ti. Agora vejo-me só, sem Deus, sem amor, sem ti. Fado levou, que Deus a perdeu de vista. Tão longe o fado levou, que Deus a perdeu de vista. Nós andamos a fazer pesquisa sobre a Cristina Nóbrega e ficou-nos uma dúvida. É lisboeta, não? Eu sou lisboeta. Ah, pronto. E eu ia perguntar, lisboeta da Alfama, eventualmente, não? É, não, é mesmo de São Sebastião da Pedreira. Da maternidade à frente da Costa. Como muitos lisboetas, não é? É, acho que a maioria, sim. É que tem aqui este Madrugada da Alfama, um tema com, que apela ao sentimento, não é? É Lisboa, Lisboa necessariamente. Brilhante. A colcha amarela a brilhar sobre Lisboa. É. Não é? E, o fado de Coimbra desperta-lhe curiosidade? Eu gosto muito, sabe que eu gosto muito da guitarra. A guitarra portuguesa é um instrumento que eu acho dos deuses. Porque parece que é uma coisa que chora, é uma coisa que tem um... uma expressão própria, quase uma coisa de emoções, de sentimento. E toda a música que tem guitarra portuguesa, eu de facto estou muito sensível a isso. Olha, é tão curioso, e vou-lhe dar isto que subo há poucos dias. Já existe, inventado por um português, e a banda chama-se Novembro, guitarra portuguesa elétrica. Ainda não tive a oportunidade de ouvir. E depois estávamos a comentar isso, e então algum disse, lá vem os velhos de Restelo e diz que isto é um sacrilégio. Provavelmente, assim, não será necessariamente, portanto, assim, ou seja, é mais uma evolução, não vai matar a guitarra portuguesa, apenas vai modernizá-la, criar uma variante, porque já existia a Telecaster e por aí adiante, porque não ver uma guitarra portuguesa elétrica? Pois, eu gosto muito da parte acústica do fado. Mas pronto, estou expectante. Não. Também estou, fiquei muito curioso. Sei que vai sair um novo álbum. Já existe um álbum dos Novembro, que saiu este ano, chama-se A Deriva, onde existe a guitarra portuguesa também. Aliás, com muitos projetos de pop, como a própria Knife, sei que devemos chamar um projeto de pop, enfim, que tem a guitarra portuguesa. E gosto, curioso, qual será o som desta guitarra portuguesa. Pois, eu também. Disse-te adeus e morri, e o cais vazio de ti aceitou novas marés, gritos de búzios perdidos roubaram dos meus sentidos a gaivota que tu és. Gritos de búzios perdidos roubaram dos meus sentidos a gaivota que tu és. Gaivota de asas para I'm onde aprendeu a sonhar. Gaivota que não faz ninho, porque perdeu o caminho onde aprendeu a sonhar. Amor, como demoras? Pois na ausência que deixaste, meu amor, como ficaste? Meu amor, como demoras? Fado reinventou-se. A Cristina, neste momento, tem aqui um disco com autores conhecidos, temas subejamente conhecidos, que têm a sua interpretação. Se quando pensar no segundo disco, se é que já não está na prateleira alguma coisa pensada para um segundo disco, vê-se com temas originais. E se os vir, quem é que vai produzi-los? Seguramente que sim, seguramente que sim. Portanto, vai este, o próximo álbum. Vai ter temas originais e já estou até a trabalhar sobre isso, porque há muitos poemas que eu gosto muito e penso que são passíveis de ser musicados. E também o facto de trabalhar inéditos me vai permitir uma liberdade de interpretação que é diferente. Cá por não está condicionada aquilo que já foi feito ou foi gravado. E diga-nos nomes, se é que já teve alguém que tipo de poemas é que vai musicar ou se eventualmente vai também ter a sua escrita nesse disco. A minha escrita não terá, porque há pessoas que escrevem muito melhor do que eu alguma vez escreverei. Agora, vai ter temas de Fernando Pessoa, de Miguel Torga. Eu vou lhe dizer, desculpe interrompê-la, eu não posso deixar de lhe dizer que Miguel Torga é o meu autor favorito. E é muito musical, curiosamente. Eu gostaria muito de poder musicar um soneto de Camões, mas, portanto, eu estou um bocado nesta parte da escolha dos poemas e dos temas, porque a parte depois musical terá necessariamente que vir um músico, um produtor que esteja nessa área. Posso lhe dar uma sugestão, não sei se conhece. Ernesto Leite fez um excelente trabalho neste último. Ernesto Leite fez um excelente trabalho com o álbum da Mafalda Arnoux, neste Flor de Fado, em termos de música. Thank you. Se há pouco disse que primeiro este era quase uma maquete e que alguém resolveu dizer assim, vamos publicar, agora já pensa de maneira diferente. Não, curiosamente... Porque já tem aqui o menino nas mãos e agora... É que isto, portanto, eu gravei esta maquete em abril-maio, portanto, a editora, a iPlay, decide, portanto, editar este álbum em maio. E eu de maio até setembro, que é a altura em que está a ser lançado o disco, tive aqui um intervalo de tempo. E então comecei a pensar nisto, mas surgiu naturalmente. Foi assim. Agora é mais complicado porque eu tenho que conciliar a minha vida profissional, de me levantar às 8 e chegar às 8 a casa com a minha vida familiar e também a promoção deste álbum. E alguns concertos e showcases que têm surgido. Tenho um amor que não posso confessar, mas posso chorar. Um amor pecado, amor de amor, um amor de mel, amor de flor, um amor de fel, amor maior, um amor amado. Tenho um amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, maior o fado, choro a chorar, tornando maior o mar, não posso deixar de amar. Na primavera e eu era quem era. Um amor pecado, amor de amor, um amor de mel, amor de flor, um amor de fel, amor maior, um amor amado. Amor chorado em tom menor, maior o fado, choro a chorar, tornando maior o mar, não posso deixar de amar o meu amor. Neste momento que existe um cartão de visita, porque é o que diz que acaba por ser um cartão de visita, é mostrar esta sou eu, que portas é que acha que se vão abrir para si, em termos de espetáculos? Pois olha, eu não sei, de qualquer forma, como eu sou funcionária numa empresa, também tenho que gerir para este meu sonho, para este meu projeto, os meus dias de férias, não é? Mas a empresa também tem que ter um aspecto social, não é? É assim, que empresa é essa que até agora não nos disse nome? É uma grande empresa de telecomunicações. Não é a PT, não. Não é a PT. É uma grande empresa. Pronto, mas se for a PT, meus senhores da PT, tenham paciência. Também faz parte da ação social. Mas é conciliável, é conciliável. Exatamente. E pronto, agora estou nesta parte de promoção. A editora, portanto, tem também a parte do agenciamento e vão surgir aí coisas, estão a surgir aí coisas que vamos agarrando pelo caminho. Meia-noite, uma guitarra, meia vida por viver, e a saudade que se agarra ao cantar do mar. Thank you. meia-noite e uma guitarra, meia vida por viver. Pelas ruas mais sombrias passa o tempo que passou, em serenatas de outros dias, em que a voz do tempo cantou. Grandes espetáculos normalmente aparecem também muito lá fora, por convites que se foram feitos e por portas que, como disse há pouco, que a Marisa foi abrindo e não só. Vê-se em, a breve prazo cantar para um espetáculo com milhares de pessoas numa qualquer sala grande que existem por aí, França, Alemanha, enfim, povos que neste momento já descobriram que é o nosso fado. É, eu vejo, sabe, que uma pessoa que tinha pânico de estar em palco e as pessoas intimidavam imenso e que acaba por ter a sua estreia em Madrid em frente a milhares de pessoas, uhum. Ainda por cima na Noite Branca, que é a noite em que a cidade não dorme, acho que está preparada para, pronto, para, não vou dizer para tudo, mas talvez diga. É para tudo, naturalmente. Ora bem, qual é a sua quarta parte no design deste disco? Digamos que as fotografias não foram pensadas para fazer parte do disco, mas que quando surgiu a edição nós achámos que o Ricardo Reis, que é o fotógrafo, que também faz parte deste projeto de amigos, que tem o José Manuel Castanheira, tem o Manuel Rodrigues, tem a Inês de Oliveira e tem o Ricardo Reis, que fizessem parte das fotografias do Ricardo deste álbum. E achámos que, pronto, que a fotografia estava bem. Agora, eu preferia que não fosse uma fotografia tão frontal, em que se visse tão bem a pessoa, mas penso que isso já é um imperativo da própria editora, dar a conhecer a pessoa, porque eu não sou conhecida, não tenho nenhum trabalho editado. Porque senão eu preferia uma fotografia mais de lado, diferente. Mais enigmática? Mas mais diferente. Não está mal, permita-me que diga. Não. Além de ser uma pessoa com uma cara muito bonita, muito agradável apresentação, depois, todo o disco por dentro, tem várias imagens de Lisboa, de prédios antigos. Sim, são fotografias do Ricardo, que fotografa Lisboa como ninguém. Tem aqui uma escadaria da qual se vê ainda ao fundo a nossa ponte sobre o Tejo, a primeira. Esta escadaria é onde, já agora? Esta escadaria é do Museu da Arte Antiga. Ah, ok. É, portanto, desde o Museu da Arte Antiga para a 24 de Julho. Portanto, tudo isto cheira a Lisboa. É. Com que voz chorarei, meu triste fado? paixão me sepultou. Que amor não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitou. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza. Alegria do passado, alegria do passado, de tanto mal a causa, amor puro, devido a quem de mim tenho ausência. Olha, muito obrigado pelo tempo que pôde expor aqui para a Boa Nova. Muito obrigado. Agradecer-lhe essa indicação deste lindíssimo disco, que é o Palavras do seu fado, é o meu fado, que acaba por ser o nosso fado, naturalmente. E dizer que a porta está sempre aberta para quando nos quiser visitar, naturalmente. E enquanto não nos visitar, falaremos mais vezes, porque seguramente estes discos que estão aí na calha estarão para sair pela mão da iPlay, naturalmente. Uhum. Sim, eu é que agradeço. Muito obrigada. Cristina, muito obrigado por tudo. Disponha sempre da nossa parte. No meio da claridade daquele tão triste dia, então passaram por mim dois olhos lindos depois. Julguei sonhar vendo enfim dois olhos como há só dois. Julguei sonhar vendo enfim dois olhos como há só dois. Presságios de Deus. E aqueles olhos tão lindos afastaram-se dos meus. E aqueles olhos tão lindos afastaram-se dos meus. sou a Cristina Nóbrega, estou aqui na Rádio Boa Nova e fiquei para ouvir boa música. Cansaço de sentir que quanto faço não é feito só por mim.